vida eu vi o que eu não vivi. E quando eu percebi que tudo estava em mim, meus guerreiros onde estão? E os as me dão o dom. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, como eu e você, o bem e o mal, a luz das trevas. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, dentro ou fora da favela, sorte, exceção e queda. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, como eu e você, o bem e o mal, a luz das trevas. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, dentro ou fora da favela, sorte, exceção e queda. Vidas passam por detrás do relógio, incógnito, infalível e óbvio, é o tempo lógico, que vem mais silencioso que o vento em código. Ensina os que não aprenderam, os que só focaram, sufocaram, incomodaram, invejaram, mas não acabaram com os que trabalharam, os que não ficaram preocupados com os que falaram, que todas as vezes se contradisseram e se calaram. Na curva do mundo virão o sentido de mil gritos sem reação, e assim tocarão os sinos pequeninos, os sinos de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem, porém, sem pérolas ou diamantes, que se tornam dinamites nas mãos de homens ignorantes. Choram inocentes, a fúria de mentes doentes. Então, evolução, progressão. O negro andarilho não tomba, foge, anda, para longe das sombras, a luz abranda. Vem rimas que o futuro canta, faz viver, faz crescer o menino, fazendo com que seu sonho seja mais bonito, como um lindo dia de sol em qualquer domingo. Assim o poetizou Quintana mansinho, bem pianinho. Eles passarão, negro X, nós, nós passarinho. No rosto, vida de poucos prazeres, um paradoxo. Gravata, cifrões, ilícita luxúria. Sorriso maroto, perfeita armadilha, infiel, feminina. Precocemente nas esquinas da vida, menina, mulher destemida. O frio, a chuva fina, cigarro nos dedos, olhares, buzinas. Discriminadas, dispostas a pagar o preço dessa suposta vida fácil aos olhos dos outros, que não são poucos. Hipocrisia generalizada, butex lotado, crianças obrigadas a financiar a cachaça da mãe ou do padrasto. Não tem carinha, espancada, vida sádica. Do zero zero tantos, é difícil prever melhorias. A chama viva da fé ameniza, alivia. Que Deus permita que ajuda, não seja tardia. Olhar por nós pecadores, crias egoístas. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, como eu e você, o bem e o mal, a luz das trevas. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, dentro ou fora da favela, sorte, exceção e queda. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, como eu e você, o bem e o mal, a luz das trevas. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, dentro ou fora da favela, sorte, exceção. Meus olhos refletem e brilham a luz do VT, carregado de ódio ou amor, áspero porque pelo que vem quem crê. Quem sabe é quem faz, quem inveja quer ser. Sete pecados capitais afundam, dominam eu e você. Maldade nos atos que visam a prosperidade dos fatos. O que é bom vai no céu e volta estrela cadente. Desejo mal, não se importa, bate e volta no inferno e nesse é decadente. Pessoas roubadas, caídas, injustiçadas, famílias formadas, crianças deixadas no tempo, roupas surradas por Deus, inocentadas por homens crucificadas no mundo. Rotuladas, largadas, cobradas por tudo ou por nada. Guerreira, medrosa, bastarda, bandida, bobada, dourada, menos pesada, felicidade estampada. A gota corre na face, foi só um beijo da pessoa amada. Atropelada, caída, deixada, jogada. Quantos segundos ou centavos desperdiça pra ajudá-la? Malcriada, dourada, fiel ou depravada. Rotulada por muitos amada, por tantas odiada, deixada, acolhida, mal remunerada, desejada, discriminada. Parceira de fé, vampira, esquisita, no baile, no bar, dançando de canto, brigando na pista, flagelada no tempo, no vento, testada. Muitas vezes a Deus dará na prece, na Bíblia, no santo, no anjo ou no radinho de pilha, com a força das mãos calejadas, juntando papel, picão, a enxada, felicitada, acolhida, ajudada, ou simplesmente o mais óbvio, deixada, jogada, sem era nem beira, sem chão, sem carreira, as que pensam no certo e as que só fazem besteira. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, como eu e você, o bem e o mal, a luz das trevas. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, dentro fora da favela, sorte, exceção e queda. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, como eu e você, o bem e o mal, a luz das trevas. Milhares, milhares de pessoas, milhares delas, dentro ou fora da favela, sorte, exceção e queda.